40 graus com 9 nós. Fique atento à esteira de turbulência do banho da web, o Romeu Romeu Golf. Mike Excel está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte girando base. E fique atento a um aerocommander decolando da 1-7. Dado igual ao aerocommando agora em cima da colida, comparado com a final da 1-7, Mike Excel. Web 582000, solo aos 48, chame o solo 1219. Solo 219, 582000, bom dia. Boa. Salvador, bom dia, WebJet 5826, pista livre. WebJet 5826, bom dia, táxi de Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette, portão 2, 5826. Propõe o cancelamento e esterilizou a via 90 de Gabriel. Mike Charlie Alfa, regra de voo modificada 1149, terça para altitude de tráfego, reporte passando 2000 pés. Papa Romeu, Romeu Romeu Golf, contato radar, subir montanha nível 960 na saída coral. 960 na coral, Romeu Romeu Golf. Gente, dele pouso na 1-7 para o Maneco Delta, montanha embaixo travada. Trip 5345, decolado ao 50, chame o controle 120 decimal 8. 608, bom dia, obrigado. Cara. 345, decolou, está mantendo a prova de decolar, solicita direita imediata em função de informações. Trip 5345, contato radar, se mantém o nível 380, está presente curva direita na proa de Leda. Na proa de Leda está presente, Trip 5345, obrigado. Mike Charlie Alpha, confirme o estimado para retorno. Nada na porta, tá? Atalhei para o taco, 923, 2 horas. Até o 1252. De 5345, suba e mantenha o nível 360 restrito pelo centro. 360, trip 5345. Mike X Delta no solo ao 52. Tá livre o táxi para o Pátio 4. 6225, call now Recife Center 12545, if unable 12685. 5-5-6-6-5-6-6-5. Alfa para condições visuais, tem frequência ali. O 345, banda esquerda para o 186, vão suas formações. Firme 186, trip 5345. Ativo para o 173 agora. Gente, 5345, livre desvios, após desvios, voo Ileda. Reporte na Praia de Ileda. Formaremos para de Leda, 5345. Bom dia, voo no 605, autorização para o galeão, cliente da formação Filó. Confirmando seu voo no 605? Ah, firmou. Voo no 605, formação Filó, confere, galeão 360, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia da Brit, aguardando. Aguardando, galeão. Autorização de táxi, voo 923, autonomia 3:55, alternado é galeão e o POB 189. Volo 923, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 097, um bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, 17, obrigado e você. Autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, voo 350, número 2 para a cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Salvador, Sinai 63 no 1, atende tranquilo, atendeu o contato centro, Recife. Sinai 63 no 1, atende identificação, autorizado de chegada bom, se desça para 4.000 pés, NL no 0 no 7. 4.000 pés no 0 no 7, chegada bom. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5141 no transponder. Autorizado 360, Galeão, decola da 10 com curva direita na saída da El, após intercepta Bono 605, correto, botão 5, autorizado, reporta ataque. Reportar ataque, Bono 605. Chaner 63, 12, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda, seguindo da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5140 no transponder. Chanel 6312 correto, portão 10, chama pronto, tiver questionamento. 85345, SAMI Centro Recife, 125, Alterne, 13325. 1251, alternado 3325, 5345, obrigado. Possível continuação do 2 do 180 a partida, alterando para a saída da partida. Sempre para sair da árvore, aguardando coordenação no 80, Trip 5221, informação em curso aquilo. Árvore na 180, 5221. Decolado ao 59, chama o controle, 120 decimal 8. 308, com o 923, obrigado. Seu Gol, 1923, decolou, Dael. 2 Gol, 1923, contato radar, subatado nível 360, Leleda. 360, direto Leda, Gol 1923. Loma 072, desce para 3.000 pés, NH 0117, redução para 2.00 mais. 3.000, 0017 e 2.300 mais, com Loma 072. Canalha 3.1, desce para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. Controle só confirmar qual velocidade para o Loma 072. 2.00 mais. 2.00, autorizado, reporte estabilizado, aqui na minha 3.1. Tatuação 3663, está com 183 a bordo, 3:50, alternada Leão, pronto para o táxi. Tatuação 3663, táxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, o ajuste 10 no 7, bom voo. 10 no 7, o ajuste, o táxi de Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18.95, tá 3663. Decolado 05, chame o controle. Em 120 da Timar 8, boa viagem. 208, boa. 59, bom dia, só um instante, cópia Curitiba, nível pré-aprovado 360. Prepare a saída Arbor, Elefa aguardando cópia. Arbor Elefa 360 aguardando, 3259. Não, Salvador, 3304, informação 5, para a cópia. 3304, formação Kilo Confere, número 2 para a cópia Brasília, 380, prepare a saída Arbor Elefa aguardando. Boa, reporte estabilidade. Q21 PES, acerta nessa proa, reportar estabilizado, 1072. Localizadora, Oceané 6319. Oceané 6319, complete final, semi-torre 1895. 1895, obrigado. 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, Elefa, onde intercepta uppers do Lu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5147 no transpondo. Autorizado, 360, Curitiba. Saída Arbor Elefa. Após a Pesulo 21, segue conforme o plano, decolando já 10 com primeira curva direita. Controle após decolagem 1208 e 5147 no transponder, é o 3259. 3259, correto, portão 9, chama pronto, pushback, acionamento. Imagino, no 9, chama NET para pushback, acionamento, 3259, obrigado. 3304, Brasília, autorizado nível 380, via Pesulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 120.8 e aciona 5142 no transponder. Correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, acionamento, TAM 3304. LS, o gol 10072. Gol 10072, completa sinal, chame torre 1895. Completa, chama torre 189. Obrigado, bom dia. Bom dia. Corre Salvador, amanhã, bom dia, o TAM 3663, visual com aeronave na curta final, não posso perder o 10 para ok, o TAM 3663, mantém a posição, temos mais um Boeing da Gol na final, aguarde um instante para ingresso e decolagem. Aguarda, 3663. Torre Salvador, bom dia, Gol 9072, final de 5 milhas. Bom dia, Gol 9072, aguarde a pista livre, o ajuste é no 097. Guarda sua escolta, 9072. Coxiné 6319, no solo ao 09, chame o solo, 121, no decimal 9, ao liberar. 129, Maracho 93. Salvador, bom dia, é o Xaner 6319. Xaner 6319, bom dia, táxi via Alfa Juliette 11 é o portão. Alfa Juliette 11, Xaner 6319. Fala, Xaner 6319. Confirma a chamada de solo? O Xaner 6319, está na ponte 10, pushback para lá. 6312, condições de aguardar um minuto para início do push, a aeronave da companhia já na Taxi Foi Alfa vai partir para o 1-1. Positivo. Tem como acionar na posição? Posteiro, afirma, acionamento na posição aguardando apenas o parqueamento da aeronave da companhia no 1-1 e após prossegue o push, ok? Xaner 6311, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette 1-1, aeronave da companhia aguardando para iniciar o push, ok? Entendi, Xaner 6311. Nome é 05, está no centro Recife, 1251, alterne 13325. Então, o Xaner 6312 está livre para o pushback de acionamento, reporta, tá? Copiou o controle? Prossiga, confirma. Está no centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 13325, nome é 05, bom dia. Pode prosseguir o pushback, acionamento, a aeronave da companhia vai aguardar, ok? Para ingresso. Obrigado. 3304, totalmente pronto, no 4. Bateu, mas eu escuto. Está livre, reporta ataque. Reporta. Xaner 6311, mantém então antes da Taxi Juliette, aguardando para o ingresso, ok? Manterá na Juliette, antes da Alfa, Xaner, na Alfa, antes da Juliette, aqui na 6311. No solo ao 12, chama o solo 219, ao livrar. 219, bom dia. Bom dia. 072 da Gol, livrou na pescoça. Gol 072, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Taxi 2 Juliette, aguardando para o ingresso. Táxi lento via Alfa, vai aguardando para a Juliette, no 072, tá bom. Pode dar no 0, 13663, o vento, 110 graus, 109. Primeiro decolagem, 3 3663, decolado ao zona 5, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa, tá, 3663.